São 5 horas da tarde do dia 29 de fevereiro de 1976, um ano bissexto. É terça-feira de carnaval. Emir Bemergui grava nesta fita alguns poemas de sua autoria. O soldado de Deus. Um combate sem tréguas, em verdade, é sempre a busca da perseverança. A palavra de Deus nos persuade de que sem luta o prêmio não se alcança. Console-se o fiel de toda a idade, renove-se nas almas a esperança. Jamais viveu um homem sem maldade, sem ter da culpa original a herança. Mas se caindo bom cristão investe, de novo sem temor contra o pecado, é lutador e nunca um fracassado. E mais um santo chega à grei celeste quando uma vida apostolar se encerra. Perdeu batalhas, mas ganhou a guerra. Danúbio Azul. Soneto inspirado em um episódio vivido pelo infeliz Humberto de Campos ao lado da esposa. Em silêncio nós dois na sala fria, subitamente ouvimos com prazer uma valsa distante e principia dolorida saudade a me envolver. Danúbio Azul, ó quanta nostalgia! Tu tens, ó música, o sutil poder de pôr nas almas dor ou alegria, fazendo-nos quimeras reviver. Todo um passado acode minha memória. Hoje, doente, um náufrago da glória, com pena de mim mesmo eu choro, eis quando a mim suplicas que contenha o pranto. E embora peças que eu não chore tanto, mas eu soluço, pois estás chorando. Desgraçados, mas não ridículos. Não consintamos, meu amor, que o sono esfarelado em nossos corações sirva de pasto ao povaréu medonho, trazendo riso infame às multidões. Não demos o espetáculo tristonho de nossa dor aos homens folgazões. Toda a coragem nesta luta eu ponho. Sofro, mas não ensejo gozações. Vocação de palhaço eu jamais tive. Se da vida escorrego num declive, não quero ser brinquedo de ninguém. Se já somos nós dois tão desgraçados, não tornemos piores nossos fados, sendo ainda ridículos também. Tu e a garça. Quando vejo estas garças pensativas, tão quietas nas margens das lagoas, eu penso em ti, pois onde quer que vivas, serás a mais covarde das pessoas. O pássaro ali fica preguiçoso, esperando que Deus lhe mande o almoço. Incapaz de lutar, prefere o gozo do remanso da paz sem alvoroço. Queres vencer na vida como a garça, sem fazer força a recolher maná. Essa calma aparente não disfarça a frustração que no teu peito está. És homem como eu, por que não lutas? O mundo engole os fracos indolentes. As vitórias são terras devolutas, oferecidas sempre aos mais valentes. Ergue-te, pois, começa a experiência, com fé no Deus que não nos desengana. Mas lembres que a divina providência age através da previdência humana. Conversão. Busquei o Cristo vivo em todos os lugares. Sem paz, sem fé, queria em desespero achá-lo. Gritava, meu Jesus, se a mim te revelares, eu, pobre pecador, no mal não mais resvalo. E o procurava em livros, orações, altares, sentindo sempre mais profundo meu abalo. Até que, em meio a tantas emoções vulgares, eu fiz a descoberta e dela agora falo. Jesus, como custou, se oculta nas pessoas, vive nos homens, sim, quer santos ou mesquinhos, tem o rosto dos maus, sorri nas almas boas. Aprendi só depois de lacrimal viagem, o Cristo aqui, chorando ou rindo em meus caminhos, e eu longe a perseguir, quase fatal miragem. Lágrimas de velho. Vemos pessoas que viveram tanto e vão rolando quase centenárias no carrossel do mundo cujo encanto para si já perdeu as luminárias. Pergunte-se aos velhinhos, entretanto, sobre as obras cristãs, humanitárias, que legarão aos pósteros e o pranto às vezes cai de faces solitárias. Arrependido, o desgraçado chora, pois uma vida inteira jogou fora e ao tribunal de Deus irá sem nada. Só levará lembranças deletérias, maldades, vícios, omissões, misérias no côncavo da mão encarquilhada. Monotonia que santifica. A vida se repete insípida, vulgar. A rotina apunhala os sonhos mais bonitos. O ramerrão tem força até para abafar da revolta no peito os mais zangados gritos. Tudo vai indo sempre igual e devagar. Não há variações nos decorados ritos. E vem de vez em quando o impulso de largar subitamente as cruzes aos robôs aflitos. Queres fugir então do ciclo infernal? Em qualquer parte encontras essas mesmas forças, pois é dentro de ti que se agasalha o mal. Sublima teu trabalho e diviniza as horas, delas fazendo preces para que assim possas suportar bem cansaços, tédios e demoras. Palavrinhas, palavras, palavrões. Começa o amor. A vida te parece feita de sorrisos, o coração gorjeia um hino encantador. Em teu diário íntimo a sonhar sublinhas, a frase que fremindo de paixão formulas, Esther me disse hoje quatro palavrinhas. Lua de mel, os dias voam céleres azuis felizes, sucedem-se delícias, festas em tropel, contudo, em teu diário já sem graça lavras, pois a rotina cansa e o tédio vai chegando. Esther hoje me disse só 4 palavras. Tempos depois, sumiram qualidades mútuas, só defeitos aos olhos um do outro ostentam vocês dois. Um desencanto amargo esfria os corações, e em teu diário, amigo, anotas furioso: Esther hoje me disse 4 palavrões. Balada cósmica. Cansado, o sol se apoia sobre o monte azul. Missão quase cumprida. De luz e de calor andou brindando o mundo, embora alguns pareçam astro vagabundo a passear no céu indiferente à vida que rasteja no chão. Quanto bem faz, no entanto, lá de tais longuras, ao cortejo sem fim de tantas criaturas. E a bondade final, como a mãe carinhosa que acalenta o filho, entoando baixinho um canto de ninar, o sol não diz adeus sem antes colocar a terra agasalhada em cálido ambiente para o sono da noite e o faz suavemente. Convoca um vento meigo para refrescá-la, aos passarinhos pede especiais sonatas, mandando que em surdina rezem as cascatas, e ainda escreve no céu sublime poesia. Já se perde no espaço a universal balada. Então o terno rei vai devagar sumindo na pontinha dos pés, pois sua filha amada, a terra, sossegou e em paz está dormindo. Os eternos poetas. A minha filha Lila Rosa, de 4 anos. Eu dei um anelzinho a Lila Rosa, só 2 cruzeiros me custou a joia. Mas como ela está prosa, põe o tesouro contra a luz e chama toda a família para ver brilhando a pedrinha vermelha. Minha alma alegre em risos se derrama. Por que somos, meu Deus, tão complicados? Depois de adultos sérios, educados, perdemos das crianças a poesia. Não funciona mais a fantasia que faz os pequeninos verem paraísos nas conchas, nos vidrinhos coloridos, em tudo pondo encantos e sorrisos. Nós, ao contrário, logo descobrimos a feiura, os defeitos da beleza. Maldizemos espinhos em roseiras lindas. O mar azul nos lembra fúnebres naufrágios. O rouxinol nos incomoda a sesta, fazendo em plena tarde uma seresta. O amanhecer nos traz imprecações, mais um dia de lutas e aflições. O crepúsculo é triste da saudade. Ah, Senhor Deus, suplico-vos agora, do mundo em nossas nômades andanças, dai-nos de novo essa capacidade que tem de se empolgar perante a vida, a minha Lila Rosa e todas as crianças. Aniversário de casamento. A minha Berenice, há 17 anos eu casei contigo. Parece-me, porém, que a vida se inicia. Tal a felicidade neste santo abrigo que é nosso lar tão bom, mais doce a cada dia. Se o matrimônio é cruz, a minha cruz bendigo. Para mim sempre foi prazer que delicia. Quem dera que no mundo as dores de um castigo doessem deste jeito aos risos de alegria. Na longa procissão de tantos anos findos, fomos cumprindo a dois de Deus a lei suprema. O amor em tudo esteve eternamente imerso. Dá-me essas mãos queridas, põe teus olhos lindos dentro dos meus e vê o fim deste poema. No olhar eu digo tudo o que não disse o verso. Natal moderno. Senhor meu Deus, é tempo de Natal, e do que vês, Jesus, eu creio que te enojas. Esse nervoso e fútil festival de correrias através das lojas. Falam todos de paz. Como seria realmente lindo se desses palavrórios por detrás não houvesse maldades desmentindo cada promessa meiga que se faz. E eu sofro, ó Deus, menino, a angústia que me invade ao ver mais uma vez assim prostituída a festa máxima da cristandade, só mesa farta, embrulhos e bebida. E se maldiz o pobre porque não tem dinheiro para os desperdícios com que o insulta arrogante o seu vizinho nobre. É isto, o homem cria precipícios, complica as coisas simples, muda em mal o bem. Não se procura mais a velha estrela guia que os corações conduz à gruta de Belém. Natal cada vez mais é farra, férias, freguesia. Busca-se o antigo espírito cristão no bulício de tantas ruas sedutoras, mas tudo principia e acaba num balcão, no metralhar contínuo das registradoras. Para quem ama e crê, a coisa é tão brutal que se vara chorando mais outro Natal. Quando azeda o mel da lua, lá vão os noivos na quieta rua, mãos dadas a sonhar, Deus sabe o quê. Ao luar o lirismo se acentua e encanta o coração de quem o vê. Se a vida fosse assim constantemente, sem os tropeços que virão depois, ninguém é nesses dias exigente, qualquer cantinho basta para os dois. Casam-se os moços e a aventura é tal que atinge os êxtases do paraíso. O mundo é um baile, alegre festival, brinca nos olhos um feliz sorriso. Mas lá um dia, e nem demorou tanto, os ídolos desabam das alturas. Cada qual, enfesado no seu canto, vai curtindo intragáveis amarguras. O mel da lua não existe mais. Tornou-se rapadura bolorenta, insultos, tédios, queixas lagrimais. Lar, doce lar, quem é que te aguenta? Acabaram-se os ternos de tirandos, a conversa é na base do cacete. Se um cantinho chegava para ambos, os dois não cabem mais num palacete. Cristão enfermo. Esta doença, como dói, Jesus. Aprisionado aqui, nada sou hoje além deste frangalho, dando à família angústias e trabalho. Mas tudo oferto a ti. Se choro, minhas lágrimas são preces pelos outros enfermos cuja dor conheces, mas que blasfemam entre as tuas crises, pois não sabem sofrer. Lembro de quanto no Evangelho diz isso e sempre vou achando mais coragem para curtir minha moléstia atroz. Sei que está perto o termo da viagem, mas do que vem após não tenho qualquer medo, porque sei que o ouvido nunca escutou, nem olhos enxergaram, nem homem algum consegue imaginar o que reservas para os que te amaram, o prêmio para quem perseverar. Terríveis são os muitos sofrimentos meus, mas entre dois gemidos eu bendigo a Deus. Farol de uma vida. Tu recebeste o nome de formosa estrela. Berenice no céu é uma das rainhas. Quando altiva ela surge, como é lindo vê-la. Tem o fulgor que pões em tantas trevas minhas. Ninguém explica a insólita premonição que certos nomes próprios trazem no seu rastro. Berenice te chamas e com teu clarão iluminas as noites deste poetastro. Sendo estrela maior do céu de minha vida, se não te vejo perto eu me desoriento. Cada hora se arrasta sempre mais comprida, fico nervoso e triste, insone e desatento. Não me deixe jamais a pervagar sem rumo. No coração conserva aquilo que eu te disse. Contigo de mãos dadas qualquer risco assumo. Sem ti, porém, me perco, ó minha Berenice. O bem supremo. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Tira-me a luz dos olhos, se quiseres, e a minha faculdade de escutar. Rouba-me o dom da voz, se assim preferes, o vento, a flor, o pássaro e o luar. Tudo nos deste, cumpre-nos, portanto, restituir-te os bens que recebemos. Seja os soluços tristes ou sem pranto, porque de nosso mesmo nada temos. Podes levar, meu Deus, se tal te agrada, os sete filhos que são minha vida, a esposa santa e tão idolatrada, o velho pai, a mãe estremecida. Devolvo-te a saúde, o amor, o sonho. Entrego-te este dom de compor versos. Nas tuas mãos aqui também deponho os meus sorrisos, sempre tão dispersos. Padeço, não o nego, se me privas de certas coisas que me fazem bem. Mas da dor sempre fui um dos convivas. Manda-me a cruz, ó Pai, se te convém. Toma estes trastes de que sou escravo, livros, canoa, meu violão até. Perco sorrindo o último centavo, mas não me tires, ó Senhor, a fé. Com fé no coração terei coragem de enfrentar tudo quanto mais detesto. Essas mil mortes da brutal viagem, as renúncias, os medos, todo o resto. Tendo uma fé profunda, forte eu sou para dizer qual Jó o sofredor. O Senhor deu, mas o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O boêmio. Ao grande amigo Machadinho, romântico trovador das madrugadas mocorongas. quando um luar formoso as almas arrebata, produzindo clarões em olhos cismarentos, ele sai noite afora em terna serenata, pondo na voz bonita líricos acentos. Em cada seresteiro existe bem guardada uma saudade antiga, patrimônio seu, e ao som do violão na fria madrugada, relembra-se um amor que nunca se esqueceu. Fantástico é o poder de uma tristonha valsa, ouvida no silêncio de uma noite clara. Ao coração retorna rindo a mulher falsa que uma vida feliz um dia infernizara. Boêmio, cumpre assim o teu fadário lindo de cantar sem querer alheios amargores. De olhos postos na lua, segue repartindo pedaços de tua alma aos outros sofredores.